Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito boa tarde, quase boa noite. Cá estamos para mais um Fórum Lisboa, o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Hoje temos o Manuel Lage, do PS, a substituir a Carla Madeira, a Ana Jara, do PCP, o António Proa, do PST e o Carlos Ardisson, do CDS. Vamos falar de um empréstimo de 83 milhões e meio de euros para financiar a construção e a requalificação de 61 creches e escolas em Lisboa. Vamos também fazer um balanço do Rock in Rio e da importância que tem para a cidade. Já foi anunciado que para o ano será no mesmo sítio. Primeiro vamos a um minuto a cada um sobre um tema que vos parece relevante. Manuel Lage, vou mesmo começar por si. Muito boa tarde, Antonieta, e aqui aos colegas do estúdio e aqueles que nos ouvem. Eu vou dedicar o meu primeiro minuto a uma exposição, uma iniciativa que está a decorrer no Reservatório da Mãe da Água das Amoreiras. Trata-se de uma exposição que esteve no Porto, que está agora em Lisboa, e que é uma forma de se descobrir, de se descobrirem os pintores, o Monet e o Klimt, através de um espetáculo virtual que é produzido por um ateliê, o Ocubo, em que no fundo acaba por ser um videomapping quase, em que estas obras saltam das molduras e há um género de efeito, de efeitos especiais, animações são criadas e as pinturas ganham vida. Acaba por ser uma forma diferente de tomarmos contacto das pessoas, dos mais novos também, e todos nós, no fundo, ganharmos gosto pela cultura, pelas obras de arte, pelo Klimt, pelo Monet. Não é todos os dias que os podemos ver. Uma boa sugestão em Lisboa. É uma forma diferente de desencarar e desencontrar, e todas aquelas formas que são possíveis de fazer com que as pessoas ganhem gosto pela cultura, por obras de arte, parece-me sempre ser positiva. E Lisboa, que já foi capital europeia da cultura, já lá vai o tempo, bons velhos tempos, mas é sempre muito positivo todos os aspectos que dizem respeito à cultura, e esta é mais um, é uma excelente exposição que recomendo vivamente. António Proa, o seu minuto. Ora vivam, meus colegas e também os nossos ouvintes. O meu primeiro minuto de hoje é para chamar a atenção para o final da requalificação do Largo de São Sebastião da Pedreira, em Lisboa, ao pé da Igreja de São Sebastião da Pedreira, próximo da Gulbenkian. Uma obra que durou pouco mais de um ano e um espaço que foi devolvido à cidade e aos lisboetas com muita qualidade, com menos automóveis, mais espaço para os peões, mais árvores, um espaço que terá também um quiosque e, portanto, será mais uma forma de desafiar as pessoas para usufruírem daquele espaço na cidade. Lisboa precisa de se requalificar de quando em quando, e aquele foi, nem sempre os exemplos são bons, mas aquele parece-me um bom exemplo de uma requalificação e de um espaço devolvido com qualidade à cidade de Lisboa. Ana Jara, vamos ao seu minuto. Então, muito boa tarde a todos os que nos escutam, também aqui no estúdio. O meu primeiro minuto vai para os livros, e porque acabou no domingo a Feira do Livro de Lisboa, que teve mais de 1 milhão de visitantes. Uma grande parte deles foram comprar livros, mais jovens, horários mais alargados, e teve 3 mil eventos. Eu fui a alguns e devo dizer que foi uma belíssima organização, e saudar também as duas vezes que fui, estava cheíssima a feira. Sim, foi muito movimento e muita gente, sim. E porque também neste ano não se realizou o único festival literário da cidade de Lisboa, que é o 5L, Língua, Literatura, Livros, Livraria, Leitura, diz respeito a este 5L. Foi uma proposta do PCP, dos vereadores do PCP, no mandato passado, teve 4 edições, este ano não se realizou, e na verdade a cidade de Lisboa, que agora expressa uma grande vontade de leitura, livros, enfim, esta questão da cultura através da leitura, não teve este ano este festival. Nós só temos a lamentar, aliás, nem temos grande explicação para isto não ter acontecido. Sim, e perguntar-lhe porque é que não tiveram esta edição do festival. Na sua... Sabemos que enfim, o anterior curador, aliás, o curador das edições anteriores, José Pinho, faleceu e portanto isto criou... Não é devagar, não é? Não? Um hiato, um tempo em que a Câmara teve a gerir, mas nós tínhamos todas as indicações que o festival se iria realizar. Aliás, o José Pinho, a Câmara prestou-lhe uma homenagem e tinha esta homenagem também, que seria a maior homenagem que a Câmara pode prestar, é o legado, o seu legado em curso, não é? O concurso do 5L ter sido ganho e com uma proposta curatorial fantástica que teve o ano passado uma edição, se chamava Centrifugas, e que visava tratar a ideia ou exponenciar a ideia de uma cidade multicultural com várias línguas, com várias expressões de português, com sítios onde a cultura não chega, onde os livros não chegam e que o festival queria chegar e chegou às margens da cidade e portanto nós só temos a lamentar isto e queremos que este festival continue também a exponenciar esta ideia que foi por nós lançada tendemos a crer que este festival é de grande relevância, de grande importância para a cidade de Lisboa. É um evento cultural e este ano ainda houve, a Câmara toda se deslocou, ou pelo menos o Executivo complorou ao Festival de Buenos Aires. Nessa altura deveríamos estar a lançar o 5L e foi lamentável que assim não fosse, com esta interligação até possível a outra cidade e a outro festival literário. Sim. Sem grande explicação para não ter ocorrido, não é? Carlos Ardisson, vamos ao seu minuto. Cumprimentar-vos a todos aqui no estúdio, cumprimentar os nossos ouvintes. E o meu minuto hoje vai ser dedicado aos trabalhadores da higiene urbana e do espaço público, dos espaços verdes e do espaço público em geral. E faço, porque o faço diariamente, esse reconhecimento julgo que é mais do que merecido. Permitam-me que fale sobre o que se passou no Parque das Nações, como sabem, e já vamos falar no Rock in Rio. Tivemos este fim de semana 80 mil pessoas dentro do Rock in Rio, tivemos no Mel Arena mais 20 mil pessoas e o espaço público e tudo envolvente do bairro esteve praticamente sempre imaculado. Portanto, um grande reconhecimento para o trabalho da equipa que tenho a honra de dirigir e que torne extensível, certamente, às outras juntas de freguesia, não só ali na envolvente, como de Lisboa e por esse país fora, porque ainda há dias tivemos os santos populares, tivemos as marchas, tudo isso a decorrer, e é sempre um esforço acrescido para os trabalhadores do espaço público, da higiene urbana, dos espaços verdes, recuperarem depois desses eventos. E muitas das vezes nós passamos, ou eu não passo com essa indiferença, mas há muita gente que passa com indiferença por as pessoas que estão na rua a trabalhar e que são muito necessárias, e não só são muito necessárias e devem de ser reconhecidas pelo seu desempenho, como também merecem que cada um de nós no nosso dia-a-dia tenha comportamentos cívicos e não potencie o deitar o lixo em qualquer lado, despejar o lixo indevidamente para o chão e para canteiros, para jardins e para isso tudo, porque muito do trabalho que é necessário fazer corrente depois vai sair prejudicado por ter de fazer isso diariamente, de fazer essa recuperação. Portanto, uma grande palavra de apreço, em especial para os colegas do Parque das Nações, mas extensível a toda a Lisboa e a todas as juntas de freguesia. Vamos então ao nosso primeiro tema. A autarquia aprovou a contratação de um empréstimo de 83 milhões e meio de euros para financiar a construção e requalificação de 61 creches e escolas, prevendo-se juros de 28,4 milhões de euros. A proposta vai ser agora submetida à Assembleia Municipal de Lisboa. Terá sido já aprovada em reunião privada do Executivo Camarário, com os votos contra do Bloco, dos Cidadãos por Lisboa e do LIVRE, a abstenção do PS e do PCP e os votos a favor da liderança, informou à Lusa, fonte oficial do município. Entretanto, em causa está um programa municipal de investimentos de caráter plurianual e com um prazo de execução a 4 anos para prosseguir com a requalificação das escolas do primeiro ciclo e pré-escolar e das escolas básicas 2, 3 e secundárias que foram transferidas para o município no âmbito da transferência de competências e a construção também de creches, segundo a proposta subscrita pelo vice-presidente da Câmara, que tem o pluro das finanças. António Proa, vou começar por si. Este dinheiro, quando se transferem competências das escolas para a Câmara Municipal de Lisboa, não é o Estado Central que tinha que passar este dinheiro para a Câmara poder arcar com estas despesas? Porque é que a Câmara tem que fazer um empréstimo de uma competência que lhe foi acrescida e que o Estado se deixa de ter essa competência, tinha dinheiro para o fazer? Porque é que a Câmara está tentada à espera deste dinheiro e agora resolveu pedir um empréstimo? É isto? Ou percebi tudo mal? Não, julgo que percebeu bastante bem, apesar das notícias quererem, por alguns dos protagonistas, nomeadamente protagonistas políticos, quererem fazer querer uma ideia diferente. Mas a realidade é essa mesma. A realidade é que existem as tais 61 creches e escolas com necessidade de intervenções, algumas urgentes. Aliás, entre estas escolas, escolas que têm problemas de infraestruturais de resistência sísmica. Sim. E, portanto, temos milhares de crianças que todos os dias têm aulas em Lisboa, em escolas sem as condições mínimas. Estas escolas foram transferidas em 2019 pelo Estado para os municípios, no caso para o município de Lisboa, com necessidades de obras, com necessidade de obras que não estavam, no entanto, identificadas com rigor e, portanto, não havia nenhum projeto, nenhum programa de intervenção associado a cada escola e, portanto, o que o Estado fez foi transferiu para os municípios e disse que pagaria as obras porque não sabia quanto é que as obras custariam. Ora, isto aconteceu em 2019. Estamos em 2024 e poderão pensar os nossos ouvintes o que é que a Câmara fez. Até agora passaram 5 anos e eu não sei o que é que fez durante algum tempo. Sei que, e não sei porque não acompanhava em particular esta área, mas por razões até partidárias, quando o atual executivo, liderado pelo partido a que eu pertenço, pelo PSD, assumiu responsabilidades, deparou-se com um conjunto de escolas que já tinham sido entregues na responsabilidade da sua gestão ao município, mas relativamente às quais ainda não havia nenhum programa, nenhum projeto. E, portanto, foi isso que o município fez. Desenvolveu programas, projetos para estas escolas. Vale a pena que as pessoas tenham noção de outra coisa, só para enquadrar o tema e para chegar ao final, que é se num processo de construção ou de reabilitação, nomeadamente reabilitação profunda de habitação, o processo entre a elaboração do projeto e a conclusão da obra leva cerca de 4 anos. No caso de escolas, os processos são mais longos e levam, em Lisboa, cerca de 6 anos em média. Isso prende-se com dificuldades, por exemplo, de colocar os alunos noutro local enquanto as obras decorrem. Resulta, por exemplo, pelo facto de não se poder intervir em qualquer altura do ano, porque se tem que fazer coincidir com os anos letivos, e portanto estes processos demoram mais tempo. O que é que diz a oposição? A oposição diz que este empréstimo não era necessário porque se podia recorrer ao PRR. Ora, não se podia recorrer ao PRR porque as obras financiadas pelo PRR necessitam de estar concluídas em 2026. Ora, se fizermos as contas, para um executivo que tomou posse... Já tinha que ter recorrido ao PRR antes. Não, o processo tinha que ter começado mal, as escolas foram entregues ao município, isso não aconteceu. Mas este executivo, quando tomou conta destes processos, desenvolveu os procedimentos e isso significa, para os tais 6 anos que eu referi há pouco, significa que o executivo que tomou posse no final de 2021 nunca conseguiria, antes de 2027, ter os processos concluídos e, portanto, estas obras não eram passíveis de serem contempladas, incluídas nos financiamentos do PRR. Isto que fique claro, ao contrário do que se tem dito. E, portanto, foi necessário recorrer a este empréstimo. Também vale a pena dizer outra coisa. Como eu disse há pouco, o que está previsto é que o Estado financie, enfim, teremos que ver se vai cumprir a sua palavra ou não, mas vai financiar estas obras de reabilitação necessárias às escolas que entregou aos municípios sem condições, mas só reembolsará depois dos valores estarem identificados e das obras estarem em curso. E, portanto, este empréstimo, que é um empréstimo de longo prazo, poderá, e eu julgo que será essa a intenção, será pago antecipadamente, sem nenhum agravamento. Aliás, isso faz parte do contrato do empréstimo. E, portanto, ao contrário do que foi dito, isto tinha que ser assim. E, a terminar, dizer outra coisa. Poderia não ser assim se o município tivesse a disponibilidade financeira que normalmente teria. E falo de uma coisa que já falámos no passado, que diz respeito à venda de património. O município sempre se financiou, em parte, com alienação de património. Só para os nossos ouvintes terem uma noção concreta, há muito património e faz parte da gestão dos municípios, de sempre e de todos os municípios, até municípios comunistas, fazerem a gestão do património, alienando aquele que não é necessário, investindo noutro património, e estas obras são investimento em património do município, porque as escolas são do município. Mas para dizer que o recurso ao empréstimo é também necessário, porque a Câmara não está impedida de gerir o seu património pela oposição, que bloqueia qualquer alienação de património. Só para os nossos ouvintes terem uma ideia, o PS, nos 12 anos em que teve responsabilidades na Câmara, em média alienou património no valor de 70 milhões de euros por ano. 70 milhões de euros por ano. Ora, nestes dois anos, em média, a atual maioria que governa a Câmara teve autorização apenas para alienar cerca de 8 milhões de euros por ano, em média. É uma diferença abissal e isso justifica a limitação que tem em ter recursos financeiros suficientes para não ter que recorrer a estes empréstimos. Manuel Lage. Bem, se calhar começava exatamente por esta questão da alienação de património, como disse o António, para os nossos ouvintes perceberem o porquê da não alienação ou da oposição, felizmente, não autorizar a alienação de património a este executivo. Porque não se permite que vão os anéis e fiquem os dedos. Isto é, não se está a permitir a este executivo a alienação de património por dar cá aquela palha. Ou seja, aquilo que se está a exigir a este executivo é que se, e é permitido, tal, por exemplo, foi permitida a alienação de património por parte do PS, permitiu a alienação de património e permite, desde que exista um índice mínimo de habitação. Ou seja, desde que não seja, pura e simplesmente, ou seja, desde que não seja um local onde não exista nenhuma contrapartida para a construção. O que é que o PS exige? Que quando há uma alienação de património, seja para a construção de habitação, de novos fogos. Também para a construção de novos fogos. Exatamente, ou seja, não podemos estar a permitir a alienação. Ou totalmente para a construção. Não é totalmente. Há um índice mínimo que tem de existir. E o PS, quando alienou, cumpriu isso? Cumpriu. Os tais 70 milhões cumpriu sempre isso. Cumpriu e este ano, eu dou-lhe um exemplo. Este mandato, eu dou-lhe um exemplo. Não cumpriu, não. Eu dou-lhe um exemplo. Basta ver o caso de Entre Campos. Em que foi este executivo que aumentou a habitação em Entre Campos. Eu dou-lhe um exemplo. Eu dou-lhe um exemplo, claro. Acha que não há. Veja o caso do edifício da Segurança Social em Entre Campos. É um exemplo claro de habitação. O caso do edifício do Circo Leitores já foi alienado este mandato e cumpre exatamente a regra que eu lhe estou a referir. Mas não é sobre isso que estamos a falar. O que nós estamos a falar é, e foi essa a questão que colocou, eu só queria que ficasse esclarecido para quem nos ouve, que o que o PS não permite a alienação é de tudo e mais alguma coisa. Obviamente, nós não permitimos, nós exigimos que haja um compromisso de alienação de património, desde que se respeite. Porquê? Porque nós estamos a atravessar a maior crise habitacional de sempre. E por isso é necessário que se cumpra um conjunto de regras que que tem a ver com os índices de habitação. Só isso, mais nada. E quando eles são cumpridos, há alienação de património. E de resto, Manuel? Relativamente à questão do empréstimo dos 83 milhões de euros, nós vimos com grande preocupação, primeiro porque não é o primeiro empréstimo, é o segundo. Houve um outro de 50 milhões de euros para um conjunto de obras, e a nossa preocupação... Essa abstenção, não foi? Sim, a nossa preocupação tem a ver... Há aqui vários motivos de preocupação. O primeiro dos quais é que este empréstimo está a ser contraído, tal como o anterior, junto da banca comercial. É claro que dá mais trabalho se fosse junto do Banco Europeu de Investimento, mas nós estamos num momento de uma crise financeira europeia, acho que já ninguém duvida disto, e aquilo que nós verificamos é que os empréstimos são sucessivamente contraídos junto à banca comercial, o que quer dizer que há uma taxa de juros maior, e por isso, ao todo, em juros, nós já vamos em 43 milhões de euros em juros. O Banco Europeu de Investimento estava disponível para financiar isto ou não? Estava. Ah, estava? Ah, estava. Mas não estava. Estava? Mas não estava. Não estava. Não estava? Não estava. Pronto. É que esses dados nós não dispomos, mas nós vamos discutir isto na Assembleia. Porque essa é a grande questão. É que, na verdade, e isto também é verdade, e isto também é importante que saiba lá em casa, é que estas obras, quer as dos 50 milhões, quer as dos 83 milhões, e o que é preciso dizer é que não há nenhuma destas obras que agora aqui vem referida, quer as das escolas, quer a das outras obras que vêm do passado, não são obras novas, são obras que já estavam no orçamento de 2024. Ou seja, uma coisa é nós dizermos, nós estamos a colocar projetos novos, nós estamos a fazer obra nova. Não, isto eram obras que já estavam previstas no orçamento. E isto é que é grave. Aliás, mais... Dos 83 milhões... E também estava previsto no orçamento António, a tal alienação de património que o PS chumbou. Deixa-me só terminar. Mas eu peço desculpa, mas no maior orçamento da história da cidade de Lisboa, de 1.300 milhões de euros, vir dizer que se estava a prever a intervenção no parque escolar recorrendo a um empréstimo, eu acho que algo não está bem. E é isto que é preciso nós esclarecermos. É porque é que, no maior orçamento de sempre da Câmara de Lisboa, é preciso recorrer a um empréstimo com o maior investimento milhões, sempre em habitação vamos ver que casas é que são construídas para ao abrigo, Daniel, ao abrigo sim, disso para terminar, aqui a questão é que ainda não há uma casa construída ao abrigo desse megaprojeto. Aquilo que nós vemos atualmente é que destes 83 milhões aquilo que nós verificamos é que não há nada, e a questão verdadeira é que, ao contrário dos outros municípios à volta de Lisboa, Lisboa foi aquilo que não concorreu, ao contrário daquilo que disse o António agora, às escolas EB23 e secundárias, não há valor para os projetos, há apenas, aliás, só há valor para os projetos e não há valor para a execução das empreitadas. Isto quer dizer que a Câmara abdicou de concorrer às verbas do PRR e agora faz um empréstimo exatamente para isso. Isto, se tivessem sido começados a preparar em 2019, agora já podiam ter sido. António, podiam ter recorrido ao PRR. Mas é só isto. Não é só isto. Receberam as escolas, não fizeram nada, ficaram à espera e entregaram as coisas à volta sem nada. Trabalharam que o PS não fez esse trabalho. António, peço desculpa, mas não é verdade, porque nós estamos a falar de um acordo que foi celebrado com os municípios no ano passado, em 2023. Não é verdade, 2023. Já ficámos com as coisas. Cascais, que é PSD, fez um acordo. Com o Ministério. Mas sabe quando é que começou a fazer os programas de execução? Em 2019. Começou a trabalhar em 2019. Porque Lisboa não fez o acordo? Começou a trabalhar em 2019. Pois, mas Lisboa também começou. Lisboa não começou. Não começou, não. Infelizmente. Aquilo que este Executivo fez foi deitar fora o que estava a fazer. Já percebemos. Os outros municípios de Lisboa fizeram. Já percebemos as vossas fontes de diferença. Carlos Ardisson. Eu acho interessante o debate de ideias. Mas estamos a esquecer-nos uma coisa. Os nossos ouvintes devem conhecer as escolas e devem saber o estado de degradação a que as escolas foram deixadas chegar, e não foi agora no mandato dos novos tempos. Portanto, bom, há muitas escolas que não têm obras há 40 anos. É vergonhoso o estado a que nós chegámos. Depois, passa-se uma delegação de competências foi a geringonça. Eles estão a trocar ali argumentos entre um e outro. Mas, está-se a ouvir, mas diga-me. Depois de se ter deixado chegar as coisas a um ponto completamente inaceitável... Mas as escolas, Carlos, eu percebo o seu ponto, eu percebo depois o que disso, quer dizer, mas as escolas não têm nada, as competências não têm passaram há décadas, não é há 8 anos tá bem, mas não. É há décadas. Não, é que há escolas que há 40 anos estão a ver uma na Câmara de Lisboa esteve há 14. Pois, pronto, mas há escolas portanto, que há 40 anos eu tenho o nosso filho mais velho entrou para uma escola... Na freguesia do Parque das Nações, esperem, não, deixem-me dizer, agora estão-me a puxar, vão ter que me ouvir. Sim. Portanto, que eu estive a ouvi-los atentamente e não disse nada, mas estou a ser bombardeado aqui, ainda não disse metade do que é que tinha a dizer. Não é só por exemplo, há 8 anos. Eu lembro-me, o nosso filho mais velho entrou para a Escola Infante do Henrique e na altura eu fiz no orçamento participativo uma proposta para fazer umas ligações entre os pavilhões e foi-me dito na altura que não podia ser. A escola vai para obras. O meu filho esteve lá 7 anos. 7. E a escola não, e a escola não entrou a obras. Mas mais agora quando ele saiu, começaram as obras. Isto para dizer o quê? É preciso fazer alguma coisa. E eu tenho outra situação no Parque das Nações. A escola Vasco da Gama está no nem-nem. Nem é tão má, nem é tão velha. E, portanto, está a precisar de uma intervenção, mas não é considerada prioritária. Claro, por exemplo, e, portanto, o que é que acontece? E o que é que o Estado deixou... As coisas sem manutenção até agora, e agora é ai Jesus, e eu compreendo os pais e todos, eu também sou pai e tenho lá os meus filhos e percebo, e sou presidente da junta e sei as dificuldades, uhum. Arranjem a escola, só que a Câmara não recebeu verba, quem devia ter mantido ao longo dos anos não o fez, e agora está, a Câmara Municipal de Lisboa tem andado a fazer um levantamento sobre a escola, entregou para a Adgest, tentar fazer um procedimento para lançar as obras. Portanto, isto é um estado inaceitável, não só nesta escola como nas outras. Portanto, a forma que agora se fala, eu lembro-me também da vereadora Filipa Roseta ter falado, isto que o Manuel Gás dizia há pouco, está no orçamento da Câmara. Está, a vereadora disse que o colocava, que esperava na altura... que o Governo tivesse feito o acordo com a Câmara Municipal de Lisboa, porque se não me falha a memória, nem são estes 85 milhões suficientes para isso, porque a estimativa da Câmara ia em perto de 200 milhões, se não me falha a memória. E a vereadora, o que disse é, as escolas que estavam identificadas, que tinham um caderno de encargos já alinhavado para ser feito, iam constar no orçamento, sem verba. Sem verba, porque essa verba tinha de vir do Estado. Exato. Neste momento, o que vai acontecer é que as coisas não aconteceram e a Câmara contrai um empréstimo. Todos nós gostávamos que não acontecesse. Agora, a Câmara ou fica de braços cruzados e diz a toda a gente, olha, meus amigos, ficamos com as escolas assim mais uns anos, ou então faz alguma coisa e esse agora vai Ana ser Jara, feito. Falta ouvi-la assim. Então, eu acho que é muito claro que a Câmara não tem estratégia nenhuma para as escolas, pese embora tenha estado 3 anos sentada com este problema, este Executivo não tem estratégia, não tem hierarquização das obras e tem muitas escolas com todos os dias os pais a movimentarem-se, a queixarem-se, enfim, há escolas em Lisboa vergonhosas, há alunos que não têm instalações condignas, desportivas, sanitárias, enfim, uma série de questões e que toda a gente conhece. E não são escolas de periferias, por exemplo, Eugénio dos Santos na Avenida de Roma é um caso destes. Sim. Gritante, está na Avenida de Roma, não é? Vamos, eu gostava de falar especificamente deste empréstimo de 83 Sim. milhões e meio, com juros de 28 milhões, porque nós andámos a ouvir estes últimos 3 anos o Executivo com pelouros dizer que tinham que conversar com o Governo, as negociações com o Governo, porque não era uma incumbência da Câmara, etc, etc, muda o Governo e o que nós vemos aparecer é um empréstimo ao Santander. É preciso que se diga, portanto, mesmo pese embora exista um PRR disponível que todas as câmaras do país aproveitaram, com exceção de Lisboa, vamos recorrer a um empréstimo nestas condições que são muito pouco vantajosas para a Câmara Municipal de Lisboa e isso é preciso que se diga. E o vice-presidente diz inclusivamente que estiveram a trabalhar no empréstimo nos últimos 6 meses Eu acho que podiam ter feito projetos para as escolas, se calhar o tempo tinha sido mais útil. Os projetos estão feitos. E na verdade, para quem se arroga de uma certa transparência, clareza, enfim, e hierarquização de prioridades, porque é esse o discurso do Executivo com Pelouros e do PSD e CDS, isto faz sem hierarquia nenhuma. Aliás, vão-se fazer obras em escolas que não têm grau de prioridade máxima. Enfim, é o que é mais fácil de fazer. Como, por exemplo, não são as escolas que já estão com os projetos. Não, assim, há um estudo do LNEC que foi encomendado no mandato passado que tem uma hierarquização das prioridades das escolas. Há escolas com problemas estruturais, ou seja, há escolas que não têm. Esta que eu falei é uma delas, eu lembro-me. Pronto, disso, sim, há escolas com prioridades, só para não estar a nomear nenhuma, mas há escolas que toda a gente sabe que estão em risco. Sísmico, por exemplo, exatamente, sísmico, pronto. Etc. Mas o que se essas vai fazer. O dinheiro que se vai alocar, aliás, o que a gente percebe que se vai alocar, porque nós também não temos nenhuma, pese embora tenhamos pedido uma lista de hierarquias e de prioridades, mas isto não ainda vai à Assembleia Municipal. Mas nós não é? Sabemos que há algumas escolas que vão ser feitas e não sabemos porquê. Porque a lista foi jogada para uma gaveta e faz-se as obras que estão mais fáceis, mais à mão, enfim, e isto não é critério, porque vamos lá ver, as escolas que têm prioridade, aquelas que têm mais necessidade, devem ser as primeiras, assim está um estudo feito pela Câmara a indicar, um estudo com a credibilidade do LNEC, e portanto nós todos temos que respeitar a comunidade escolar, os pais, as crianças que mais necessitam, etc. Não é maneira de fazer mais para terminar, política, não é maneira de inscrever esta prioridade na Câmara. E sobretudo isto é um grande revelador que este tema das escolas não vai ter solução para breve e tememos que isto nem aconteça nada este mandato e que portanto sejam mais 4 anos perdidos neste tema das escolas e das instalações escolares da cidade de Lisboa, que é um direito dos alunos das comunidades escolares que aqui residem. E algum de vocês me sabe explicar porque é que o Estado, quando transferiu as competências das escolas para as câmaras, não transferiu a verba? Porque gosto de passar o problema aos outros e não os dotar de... Sim, mas o PCP não aceitou essas competências. Achou que não. Se calhar pelo mesmo motivo que a Câmara Municipal, e ainda agora aprovamos uma recomendação na Assembleia Municipal, tem no seu orçamento um conjunto de contratos de delegação de competência definidos e não passa o dinheiro para as juntas de freguesia, nem sequer está orçamentado. Bom, muito bem, aliás, não me façam falar disso, que eu depois não volto ao início. Em 2021, quando havia contratos assinados com as juntas de freguesia, e tinham pago zero. Mas este executivo teve que pagar e havia juntas com a corda no pescoço. E esse havia juntas com a corda no pescoço. Portanto, este que é o maior. Não puxem, não puxem, porque eu tenho todos. Mas isso agora já é outro tema, que é não é o tema de hoje. Com déficit. Bom, vamos fazer no Fórum Lisboa um pequeno intervalo, não orçamento. Um pequeno intervalo, voltamos já a seguir. Amália. Amália, 92.0 Lisboa, 100.6 Setúbal. Fórum Lisboa, porque Lisboa também é o nosso fado. Nem mais, cá estamos então para a segunda parte do Fórum Lisboa. Queremos falar do Rock in Rio, por isso vamos começar pelo Carlos Artisan, talvez, um pequeno balanço do Rock in Rio. O Rock in Rio confirmou, entretanto, ao Parque Tejo que vai regressar ali em 2026, confirmou ao Parque Tejo, não confirmou à Câmara de Lisboa, que quer regressar daqui a 2 anos ao mesmo local. Foi um local novo este ano, saíram da Bela Vista, do Parque da Bela Vista, e foram para a freguesia do Carlos Artisan. O festival quer ocupar então esse espaço pela segunda vez. Diz o festival que 70% do público aprova esta mudança, no balanço feito no último dia de uma edição que esgotou pela primeira vez 3 de 4 datas e onde houve uma série de peripécias, inclusivamente o chamado Croquete Gate, que não vamos aqui falar, mas pronto, mas que até acabou por ter graça com toda a gente a pegar no assunto. Carlos Artisan. Eu estive ontem presente na conferência de imprensa, à hora do almoço, onde foi anunciado essa intenção. Foi manifestada a intenção de trabalhar num protocolo que possa fazer com que o festival decorra mais, pelo menos mais uma vez, ou várias, naquele local. Foram apresentados os estudos, dizem que 70% das pessoas ficaram satisfeitas com a mudança. Agora, todos nós ouvimos críticas a alterações, outras coisas. Não há sombras, o espaço é diferente. E ontem o que eu falei com o Engenheiro Carlos Moedas e o que tenho falado desde que foi anunciado, e ele ontem também disse-o publicamente, foi ele que propôs ao Rock in Rio, e portanto nem eu soube na manhã em que foi anunciado que ia haver essa, que o festival ia ser ali para fazer uma edição de teste, e é isso que devemos de entender, é que isto foi uma edição de teste. Pensa-se que os benefícios no festival e para a cidade foram superiores. Houve ali vários problemas, principalmente no primeiro fim de semana, que impactou a zona do Parque das Nações. Eu tive a oportunidade já de falar sobre isso. Sim, na semana passada. Na semana passada. E houve. Na segunda semana houve, foi melhor, não é? Em termos de estacionamento. Reuni com todos, pedi uma marcação de uma reunião, agendei uma reunião com a polícia, com a Câmara Municipal, com toda a gente, e fiz ver que não se pode fechar as pessoas dentro de um bairro preso, se acontece alguma coisa, ninguém consegue ter assistência. Portanto, foi reconhecido que não correu bem, a PSP alargou o perímetro e deixou apenas chegar próximo quem é morador na freguesia, e os lojistas e quem tem alguma atividade na freguesia, e portanto correu tranquilamente, o bairro funcionou normalmente, com na zona dos condicionamentos, com algumas restrições ali, com alguma fila para filtragem das pessoas, se é do bairro ou se não é do bairro. Agora, tudo o resto, os moradores foram consensuais na aprovação deste novo esquema viário, que terá de ser a solução para o futuro. E eu falo mais de cá de fora do que lá de dentro. Lá dentro há algumas coisas também a melhorar. Não vou entrar no Croquet Gate, não me interessa nada, não, nem de perto nem de longe. Agora, na relação do espaço do Parque Tejo, o compromisso que é assumido também pelo Engenheiro Carlos Moedas e pela organização Rock in Rio é que o espaço seja, nestes dois anos, dotado de infraestruturas, de árvores, de arborização, de espaços mais aprazíveis para serem usufruídos ao longo do tempo. Aquilo é o mesmo recinto que recebeu o Papa, foi feito há muito pouco tempo. E lembramos sempre que aquilo era o aterro sanitário de Beirolas, portanto, a cobertura, o isolamento, as telas de isolamento estão a pouca profundidade, não se pode colocar árvores diretamente em cima do solo, do terreno em que está. Portanto, tem que ser feito e tem que ser desenhado, e já tinha sido falado também com o arquiteto João Nunes, que fez a primeira fase do Parque Tejo, o redesenhar, incluindo ou não os eventos. Agora foi anunciado que sim. Carlos, sim. E eu também dizer também que já manifestei desde a primeira hora, tanto ao Rock in Rio como ao Engenheiro Carlos Moedas e ao Executivo, que a freguesia do Parque das Nações vê com bons olhos que possa ali decorrer, mas tem de haver um retorno para a comunidade. E já propus algumas situações que são necessárias, e o Parque das Nações necessita de várias obras, que iremos trabalhar com a organização e com a Câmara Municipal de Lisboa para que o Rock in Rio possa proceder a essa recuperação e devolver à comunidade, para as pessoas sentirem que, sim senhora, temos aqui um festival, mas temos algum retorno, e portanto é isso que é o nosso principal objetivo agora, é na formulação do protocolo, colocar essas situações, e não é para fazer daqui a 10 anos. O que tenho dito é para fazer ainda antes da próxima edição, para haver esse retorno e para a comunidade compreender que pode haver ali alguma perturbação em dois fins de semana, e é só de dois em dois anos, mas que há algo devolvido à comunidade para melhoria da mesma. Agora, aos outros peço mais capacidade de síntese, uma vez que não são do Parque das Nações. Ana Jara. Então, eu queria focar um tema muito importante. Sim. Acho que nós estamos aqui perante um momento de uma grande cidade, grandes eventos, acho que já muito ultrapassado. Aliás, estes 3 milhões que este grande evento recebe, 3 milhões dizem, são em taxas. Portanto, recebem, não pagam estas taxas à cidade, já que são todos os festivais, não é? Já acontecia desde sempre. Aconteceu desde sempre, e há que pôr um ponto final, na verdade, não é? Sim. Nós já não precisamos disto, na verdade é ultrapassado todo este modelo e tudo isto. E temos que pensar como é que queremos a cultura na cidade de Lisboa. Eu lembro, por exemplo, qualquer arraial que ocorreu agora neste mês, ou está a ocorrer, paga taxas. Qualquer movimentação, qualquer coisa que ocorra na via pública, um pequeno espetáculo, paga taxas. Taxas de ocupação da via pública, taxas de ruído. só não paga o Rock in Rio. E, portanto, nós temos vindo a levantar na Câmara, o PCP tem vindo a levantar na Câmara, a desigualdade... Reais, por juntas de freguesia não pagam taxas. Está bem, mas convém, um pequeno convém, grupo coletivo, isso, pequena coletividade espontânea de vizinhos, etc., que a cidade de Lisboa tem e sobra em todas as freguesias, paga, de facto, taxas. Nós recebemos na Câmara pessoas a queixarem-se que inviabiliza eventos. Portanto, nós temos esta grande desigualdade para resolver e refletir sobre ela. Depois, o Parque Tejo é um investimento público, muito bem. Nós tivemos uma revelação que foi aquele palco magnífico que custou 2,9 milhões, não foi utilizado, não sabemos porquê. Mas de facto há qualquer coisa que não correu bem ali. Porque aquele palco foi desenhado para o Papa, aquilo não foi desenhado para espetáculos. Sim, mas quer dizer, não foi o que o Presidente Carlos Moedas disse. Exato, não foi. Não foi. O palco onde o Papa esteve não era um palco, era um altar. O altar. O altar estava lá. É que eu não vi. Não está lá sequer. Está lá uma pala. Está lá uma pala. Está lá uma parte. Está lá uma pala. Houve uma promessa de que seria reutilizado um equipamento para a cidade, etc. Não foi. Era maravilhoso. Pronto. Também apreciámos isso e temos que refletir sobre isso. Ponto para o futuro. Eu relembro que este parque, com o Rock in Rio, fica fechado até 15 de julho. Não sei se está na isenção de taxas, se não me parece. Até 15 de julho ninguém pode usar este parque. Não usavam. Pronto, não interessa, mas não está existem, fechado. Não. Está fechado. Isto é importante. Está fechado, isto é fechado durante 26 anos. Tem um problema de aridez que tem que ser colmatado. Nós ainda não vimos projeto nenhum, só vimos promessas e palavras bonitas que vai ter árvores. Nós sabemos as dificuldades, tal como disse o Carlos Ardisson, elas são grandes, treino, não é? porque aquilo é um aterro, tem um filme, está a proteger toda aquela, enfim, aquela contaminação que aquele sol é tem, que é muito grande. É? E, portanto, aquilo que nós imaginamos que seja o futuro, é um futuro que tem que ter um planeamento. E até agora não o vimos. Houve grande pressa para andar a correr, a montar a Jornada Mundial da Juventude, uma grande pressa para abrir isto, a este grande evento, mas depois não vemos uma pressa para cumprir as promessas. Há muito no ar, não é? Que é planos, projetos, participação da população, etc. Uma série de coisas, ninguém é ouvido, ninguém, não há esclarecimento nenhum, não há projeto nenhum e, portanto, é isso. Manuel Lage, também apela ao seu poder de síntese para depois o António Peru ainda poder falar. Muito bem. Este tema sobrou-nos menos tempo, porque já dá-me ideia que, relativamente a este evento do Rock in Rio, ele tem várias perspectivas. Há quem tenha gostado, quem não tenha gostado, faz sempre parte. Eu gostava de deixar uma palavra aos trabalhadores do município e das empresas municipais que deram tudo para que ele fosse, tanto quanto possível, o mais limpo e que o espaço se mantivesse mais limpo, que tivessem as pessoas o máximo de transporte possível e houve essa melhoria. Foi pedido um esforço extra aos trabalhadores da Carris e eles cumpriram-no, aos trabalhadores da Higiene Urbana, muitas vezes sem condições para mudarem de roupa, tiveram que mudar de roupa muitas vezes nas casas de banho do público, sem espaço para fazer, com dificuldades, o que é normal, são coisas a melhorar, são melhorias que serão feitas no futuro seguramente. Isso, quem gosta mais, quem gosta menos, enfim, é o que é. Relativamente às isenções e ao palco, ao altar-palco, que não estava, que está, que, enfim, de facto, acho que temos que rever essa temática, digamos assim, perceber se o palco que custou 2,9 milhões de euros aos lisboetas, que foi objeto de um empréstimo também, pelo qual os deputados municipais são responsáveis pessoalmente, é preciso perceber onde é que está e qual é a sua utilização. Vai ter utilidade ou não no futuro? Tem de ter, porque foi essa a garantia. Sim. Relativamente às isenções. As isenções devem existir quando há uma necessidade ou quando há um objetivo para que o evento venha e seja um sucesso na cidade. Ou seja, quando, no caso da Bela Vista... Muito bem, isso percebe-se, explicar. Mas tem que ser breve porque tenho que passar para a palavra. Serei breve, mas é muito importante, não direi muito mais do que isto. Sim. A questão é esta, é que quando, e porque o PS sempre foi a favor das isenções e concedeu-as. E todos os festivais têm isenções, de Lisboa, não é? Não, praticamente nem todos. Nem todos, mas não. Alguns vão tendo, porque a grande questão sobre as isenções é porque é que há isenções, que as pessoas às vezes também não percebem. Há isenções porque o promotor, para montar um espetáculo, gasta um conjunto de muito elevado, uma quantia muito elevada para montar um espetáculo. Porque são muitos milhares de euros ou milhões para passar cabos, para ter internet, também para talvez ter fosse casas de banho. A forma como se calhar é importante percebermos. Porquê? Porque o Parque são Tejo, ataques, sim, ao contrário da Bela Vista, o Parque Tejo já tem estas infraestruturas que foram lá colocadas precisamente para a Jornada Mundial da Juventude. E por isso, no Parque Tejo, é preciso Parece perceber... que não tem todas. Mas tem algumas. Houve algumas custos. Mas tem algumas. É por isso é que é importante perceber se faz sentido continuar a dar ou não dar estas isenções e em que condições. Há o Rock in Rio. Isso é, há o Rock in Rio. Isso é que é preciso nós percebermos. António Peruã. Muito brevemente, para dizer que foi um grande evento que se realizou na cidade de Lisboa. Assistiram mais de 300 mil pessoas nos vários dias do evento. Estiveram milhares de pessoas que vieram de outros países para assistir, foram milhares de horas de televisão, foi uma promoção muito grande da cidade, um espetáculo que agradou às tais 300 mil pessoas que pagaram bilhetes para assistir e, portanto, Lisboa, mais uma vez, não é propriamente, afirmou-se... Não, de todo, é um grande evento e, estrategicamente, é muito importante para Lisboa ter a capacidade de acolher grandes eventos e ser reconhecida como tal, como cidade capital capaz de realização. Vez. Exatamente. E, portanto, isto é importante que continue a acontecer. Essa ideia de ser um modelo ultrapassado é um discurso bonito, mas depois a pergunta seguinte é, então que modelo é que queremos? Se calhar queremos só um modelo... Sustentabilidade, queremos só, coisas, não, a sustentabilidade, isto é sustentabilidade, aqui, isto também é qualidade de vida, porque as pessoas querem ir assistir, as pessoas não foram obrigadas a ir assistir, as pessoas acorreram para ir assistir. E, portanto, a cidade tem como obrigação proporcionar aos seus habitantes aquilo que eles continuar também querem. A proporcionar aquilo que eles já trouxeram. E isso é muito importante. Pode continuar a, é um evento lucrativo. E relativamente, a à isenção de taxas, é de uma enorme demagogia. E só pode dizer isso quem nunca teve responsabilidade de gestão destes processos. Porque, sejamos muito claros, se as isenções de taxas não existissem, este evento não se realizaria em Lisboa. Como aqui foi dito, são na ordem dos 3 milhões de euros. Se a Câmara Municipal de Lisboa dissesse ao organizador que tem não que pagar taxas, 3 milhões, sim, o organizador dizia, vamos para o outro lado. É assim que são as coisas, é assim que acontecem, sim, as coisas e que sempre aconteceram as coisas. Por isso há esta concorrência, entre as cidades. E, portanto, eu sou daqueles que também acho que já era tempo de se olhar para as taxas para terminar, e isso, adaptar a tabela, sim, de taxas também a esta realidade de realização, exatamente, de eventos, para não se criar esta ideia que estamos sempre a fazer favores, isso, a alguns. Não, tem que se ajustar àquela que é a realidade, sim, da cidade. Eu digo isto há muitos anos, tenho uma cota parte de culpa porque também passei por lá e se calhar podia ter tomado a iniciativa e não tomei, mas é tempo de o fazer agora. Não se ponha em causa a vantagem que tem para a cidade este evento. Eu, como lisboeta, estou orgulhoso de Lisboa ter comprovado ser capaz de proporcionar este tipo de eventos. Claro que outros eventos são importantes, claro que a cultura não é isto, mas a cultura não tem que ser uma coisa ou outra. A cultura é tudo isto, é isto e as outras coisas. E, portanto, é nesta diversidade que nós temos, porque provavelmente não carecem destas isenções e têm outras facilidades. E, como sabe, têm outras facilidades que são dadas à medida daquilo que são as necessidades. Bom, vamos ao fato, não consta que Lisboa não tenha animação, basta olhar para o mês de junho tem e para a animação que foi no mês todos de junho. António, vamos ao fado. Agradecemos às o fado. O fado que eu escolhi hoje, hoje é o dia de São João. São João não é só um santo popular do Porto e de terras do Norte. O São João também é de Lisboa. E, portanto, escolhi uma versão de um fado que se chama Noite de São João, que foi ontem, mas numa versão original, porque há uma versão moderna, mais dedicada ao Porto. Mal seria que na Rádio Amália, em Lisboa, não se optasse pela versão original, que é cantada pela fadista, que já nos deixou, mas que é uma referência do fado, Berta Cardoso. Cardoso. Muito bem, temos um podcast em archive.org, uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa repete terça às 11 da noite. Muito obrigada a todos. Estamos de volta na próxima segunda-feira, porque Lisboa também é o nosso fado. baile. Vestei um traje catita de chita muito bonita e o meu majestoso chaio. Vestei um traje catita de chita muito bonita e o meu majestoso chaio. Na cabeça pus o lenço que não dispenso, porque é castiço e bairrista. Bati para a Madragoa, canoa de Lisboa, tão pitoresca e fadista. Bati para a Madragoa, canoa de Lisboa, tão pitoresca e fadista. Mal que cheguei ao recinto, por instinto, não lhes minto, senti um baque no peito. E ali a aventura, à procura de uma jura que um rapaz me havia feito. E ali a aventura, à procura de uma jura que um rapaz me havia feito. Cantei três ou quatro modas, fui nas rodas quase todas e por fim era fatal. Tive de cantar o fado, o corrido e o triplicado num canto do arraial. Tive de cantar o fado, o corrido e o triplicado num canto do arraial. Que noite de São João, noite não e de traição naquele baile das trinas. O